1173, está no centro Recife, nas frequências 125.1, alterna 133.95. 125.1.3.3.9.5, gol, 1173. Tango Vitor Kilo Delta, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado final do procedimento e ele é excluído. Pressão no 0, repostabilizado. Pressão 2.000, Vitor Kilo Delta. Estabilizado, 3.896. 3.896, completo final do procedimento, chame torre 1.118, decimal 95. 1.118, 95, tá, 3.896, obrigado. Salvador 3.896. Terra 3.896. Altímetro no 0, no 9. O vento 1.30 graus com 1 dúzia nós e 1.2 nós. Pista 1, já tem posto autorizado. Pista no 0. Altoduna estabilizado, visto Kilo Delta. Apatango Vitor, Kilo Delta, completando o procedimento INS Extreme, retorne na frequência 118.95. 18.95. Apatango Vitor, Kilo Delta. Apatango Vitor, Kilo Delta, altimetrando 019. Porta curta final para pouso no 0. Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette para 07. Tocro Delta, vento 130 graus com 13 nós, 13 nós. Proponho o cancelamento. Da presença da Celos 41, reporte curta final da 17, Vitor Kilo Delta. Para a curta da 17, Vitor Kilo Delta. Azul 4127, está pronto para o pushback e acionamento do vídeo. Autorizado, Azul 4217, chame para o nosso ataque. Autorizado, coisinho, tá no vídeo. Salvador, gol, gol, sim, gol, pra tempo. Delta Solos 45, confirmando destino 45. Está livre, via papá, seu 45 Baeté, então boa noite. base de Roger 257, está pronto para o táxi, que é o B95, 4 horas e 15, Antena Ribeirão Preto. Saindo de Alfa, ponto espera da 1-0, torre no 8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 9, bom voo, azul 4-2, 1-7. De Alfa, ponto espera 1-8, 9-5, 19, boa noite, azul 4-2, 427 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, ventou no 30 graus com 1-2 nós. Liga a alinhar e decolar aqui, pistão no zero, tá no 2. Decole 50, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, boa. Sul 4217, bom dia, passando mil pés na saída da El. Sul 4217, bom dia, contato radar via saída da El, sobre mantenha 340 via da El, 4217. O azul 4217 em condições visuais pode voar motiva? Aguarde coordenação com o centro. Após 2000 autorizado Lido. Após 2000 Lido 4210. 4217, autorizar direto Motiva. Direto Motiva, 4217. Bravo, bom dia. Rua 4216, Semicentro Recife, nas frequências 125.45, alterna 126.85. 145, a perna 268, 5, alto 4217. diga. Bom dia, Golf Hotel, no site 3, posição 2 Lima, informando o término de cheque motor. Obrigado, bom dia. Beijo, bom dia. Salvador, Gol, qual o nome do meu? Qual o nome do meu? Qual o Barulho? Bom dia, Salvador, qual o meu? Qual o nome do meu? Qual o Barulho? 360, vou perder o 10. Eu colo zona 0, primeira curva direita, Dael, Leda, Mótica, Coisa Salvador, 120, destino 8, transição 25540. Gol, onda no 61, está autorizado Guarulhos, 360, conforme o plano, Apesolo 10. Decola da pista 10, curva direita, na saída da El, Leda, Mótico. Motor em 119.8, você responde 5540, gol, onda no 61. Onda no 61, controle, 120, destino 8. 208, onda no 61. Correto, me puxa. onda, por estacionamento, posição 2. Autorizado, por causador, Jim Tax. Autorizado, vem a porta para o tanque, gol, onda, onda, vem onda. Para o táxi, temos 169 à direita, via Índia, Considera da Torre 19, 1099. 361, autorizado a linha de colapso do 90, vento 150 graus 14 nós, o ajuste altímetro 0019. A linha de colapso 50, 29 ajuste do 3601, autorizado Congonhas, nível 360, vai ser como 10. Pessoal da pista 90, primeira curva direita, saída da El, Leda, frente com ótima. Controle Salvador 1208, transponder 5542. Onda número 1, defalada da El, nossa escuta. E a saída da El, submanteia 360. 360 na Bahia, possibilidade de voar Leda, onda na minha onda? Voz 2000 autorizado Leda. Voz 2000 Leda, onda na minha onda. 542 transponder. 5542, obrigado, querido. Foi ativo e pronto. Demorar. Pastora levou onda na meia hora. É um no prossiga. Pode prestar atenção, nível 380, coordenar quando possível, procura de motiva. Faz coordenação consciente. Guardando, meu, né? Bono 1161, autorizado nível final 380, direto Motiva. 380, direto Motiva, gol 1161, obrigado. Salvador, Rotan 3601, estamos no 07, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chame o táxi. Chamará para o táxi, Rotan 3601. Uno 1161, estamos centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 133 decimal 95. Recife 1251, alterna 3395, gol 1161, boa noite. para o táxi do TAN 3601, 9POB1, 59, 3 horas 32, com galeão como alternativa. 3601, no passo autorizado, via parte principal, taxi via Índia, ponto de espera da 90, chame torre, o 98, 95, ajuste o altímetro 909. Quem entendeu que está autorizado o táxi até o ponto de espera da 190, o controle é... Uno, 1895.